Boa noite. Está começando mais um especial Centurion. Aqui na sua rádio web Centurion. A partir de agora você confere com o melhor de seu cantor, cantora ou banda preferida. Centurion, a sua rádio na web. Rádio Web Centurion, de Mossoró. Meu nome é Carlos Lopes, sou guitarrista fundador da banda Dorsal Atlântica do Rio de Janeiro, fundada em 1981 e que continua nativa até hoje. Esse programa especial da Rádio Centurion é para dar uma mostra de todo o nosso trabalho do primeiro álbum, Ultimatum, que a gente gravou em 84, até o último lançado, que foi Imperium, em 2014, isso abrindo alas para o novo Canudos, que será lançado agora, provavelmente em outubro de 2017. Rádio Centurion. Quero polir a músicas de qualidade. Rádio Centurion. Sobrevia às mudanças da cena no Brasil e no mundo, o que eu posso falar para vocês, assim, é que são poucas mudanças. O metal, ele se tornou, com o tempo, um estilo bastante conservador nas atitudes, na forma de ser. Quando eu digo conservador, eu não estou julgando ninguém, nem fazendo demérito ao estilo, ou às pessoas, ou às bandas. Isso é uma constatação, porque a partir do momento que você tem dogmas, igual muitos criticam a religião, o catolicismo pelos dogmas, o metal se tornou também uma espécie de religião, e que muitos chamam de Deus o próprio metal, e que cria os seus próprios dogmas. Só pode cantar assim, só pode fazer isso, e você cria igrejas. Isso é muito importante citar. Igrejas, a igreja do Santo Evangelho do Black Metal, a igreja pentecostal do Thrash Metal, e assim vai. Isso é meio engraçado que eu falo, mas é uma constatação. E a partir do momento que você analisa a história do rock pesado, que para mim o meu interesse maior é no Brasil, desde os anos, final dos anos 70 até hoje, você vê que estilisticamente houve poucas modificações. Eu diria assim que o que me tocou mais é, na verdade, a primeira geração de cada movimento musical, ela é mais criativa, porque não tem barreiras, não tem rédeas, não tem regras, principalmente é isso, não tem regras. Então, as pessoas criam, e depois de um certo tempo, 10 anos provavelmente, essa primeira geração já é reentendida e subdividida em estilo. Então você começa, só posso fazer isso, só posso fazer aquilo, não posso fazer outra coisa. Então essas grandes mudanças, na verdade, nunca ocorreram. E a Dorsal, nesse contexto, sempre foi uma banda muito independente de toda, de todo pensamento comum. E nós vivemos muitas modas. Eu lembro muito quando a gente começou a tocar, a maior parte do nosso público era muito radical. Então aquilo me incomodou artisticamente e pessoalmente, e eu decidi o segundo disco, o primeiro que a gente gravou, o primeiro álbum completo antes do fim, eu decidi fazer um álbum mais corajoso, mais artístico, mais maduro, mais poético, Quero Dividir e Conquistar. E quando eu fiz isso, na verdade foi a minha primeira ruptura com um lugar comum, com um pensamento comum. Então, na verdade, a cena me afeta, o que ocorre do lado de fora, mas também não me afeta muito, e eu aprendi com o tempo a me distanciar e criar meu próprio estilo, minha própria forma de pensar. E, na verdade, não gosto nem que definam a banda como de hardcore ou de thrash metal. O que a gente toca é Dorsal. Você ouve Rádio Web Centurion, de Mossoró. Rádio Centurion. você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. As principais influências da banda no início, é curioso falar, na verdade vieram desde os anos 60 ou até antes, porque a minha banda favorita até hoje continua sendo os Beatles. Eu cresci ouvindo Beatles e, curiosamente, através deles é que eu criei minha forma de fazer rock pesado. Teve milhares de influências, vamos dizer, principalmente no começo, que você pode incluir de tudo nesse caldeirão de influências. Mas, desde o início, eu tinha uma percepção que eu carrego comigo até hoje de que eu precisava ter uma linguagem própria. E, quando eu digo uma linguagem própria, é ser brasileiro. Eu sou carioca, mas eu também vejo o mundo muito pela ótica do que eu vivi no Rio, né? A desigualdade social, principalmente, uma elite racista, violência. Isso tudo eu vivenciei desde cedo, mas acima de ser carioca, eu sou brasileiro. E eu vi essas mesmas questões localizadas no Rio, eu vi num contexto nacional, como que a gente tem vivido ultimamente, desde o golpe que depois a presidente Dilma Rousseff, a gente tem vivido há um ano. Quer dizer, o Brasil ainda precisa crescer muito. Ele é muito refém de infantilidades, de visões parciais. E o que acontece? A função, na verdade, da influência não é só que ela seja musical. A minha questão sempre foi do início ideológica. Então, a influência minha não foi só musical, foi literária, foi de cinema, foi de teatro, foi de televisão. A Dorsal é uma soma de tudo isso. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. De Centurion. Yeah. herói e assassino. Você precisa guerrilhar com liberdade. De Mossoró. Certo da vitória. A sua rádio na web. 100% das antigas. Thank you. tão destruído. Vai se matar, vai se destruir. Meu tão destruído. Vai se matar, vai se destruir. Então, destruído. Rádio Web Centurion de Mossoró. Toda a questão do preconceito ou falta de entendimento em relação à banda, isso é uma coisa curiosa, olha só. Eu tenho 55 anos, eu atravessei diversas gerações, diversas décadas, eu tenho uma compreensão da minha carreira, do mundo, de uma vivência. Eu vivi as coisas, eu não conjecturei, eu não estou no plano teórico, o meu plano é prático. Eu criei, precisava vencer diversas barreiras pessoais, porque eu vinha de uma família de classe média baixa, que a gente não tinha condições de gravar, a gente não teve apoio familiar dentro de casa, ninguém entendia, quando eu comecei a tocar ninguém entendeu, e eu acho que até hoje não entende muito direito. E o que acontece? O que, que a vida me ensinou? Que nós não podemos contar com o apoio de todo mundo. A vida não é assim, isso não existe. A banda mais popular, a banda que tem mais like, a banda que tem mais visualização no YouTube ou no Facebook, sabe, se é bacana, a quem interessar. Para mim não interessa se a banda mais popular, nunca interessou. Tanto que se interessasse, eu nunca teria feito uma banda de cunho político, que a partir do momento que você faz uma banda com uma visão política muito forte, muito ideológica, você sabe que você já está dividindo as pessoas. E eu não me preocupo com quem não entende. Eu espero que um dia entenda, mas se não entender, tudo bem, a vida é essa, a vida é livre, a boca é livre, e a gente segue adiante. O que importa é que eu sempre pergunto a qualquer pessoa, qual é a sua obra? Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Centurion. We'll be right back. ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Sobre a questão do retorno da banda, em 2012, houve uma série de acontecimentos na época, porque eu já tinha parado com a banda há 10 anos. Eu já não tocava e, na verdade, ao vivo, eu não toco ao vivo desde 2008. Então, no início de 2012, houve uma sucessão de fatos. O Max, eu não sei se a banda era o Soulfly, se realmente eu não lembro, ele veio tocar no Brasil e trouxe a camisa do Antes do Fim que eu tinha pintado para ele em 86. Junto com isso, eu recebi um convite de um festival que teve aí pela metade no Maranhão, a gente ia ser a banda de fechamento de uma noite e que quem iria abrir a dorsal seria o Anthrax e o Exodus. Isso é só dois detalhes. Então chegou, estava uma demanda muito grande pelo retorno da banda, mas eu precisava adaptar o desejo das pessoas com o que eu poderia fazer. E desde o início eu deixei claro que eu não tocaria ao vivo. Eu poderia compor, gravar os discos, mas tocar ao vivo não estava nos planos. Então, de uma forma ousada, começamos a arrecadar a verba para a gravação desse disco em 2012 através de captação de recursos de quem quisesse investir, que é o que se chama de financiamento coletivo ou crowdfunding. E foi muito bem sucedido, conseguimos gravar. Eu não fiz um disco old school, ou velha escola, ou copiando a mim mesmo, que é uma coisa que eu também tinha deixado claro que eu não iria fazer de jeito nenhum. E continuo marcando o território no quesito independência, que é isso que importa. Independência. Centurion, a sua rádio na web. We'll be right back. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. Nós acabamos de gravar, em agosto, mixamos um novo disco da banda, chamado Canudos. Esse disco deve estar pronto em outubro desse ano, 2017. E o Canudos é uma ópera rock, bem na tradição da banda, e termina uma trilogia. Porque nós tivemos uma trilogia de álbuns políticos e sociais nos anos 90, que foi o Searching for the Light, Musical Guide e o Alea Jacta Est. Era uma tríade de discos. E eu achava que eu precisava fazer mais uma trinca de discos, mas dessa vez o viés era político. Então, essa trinca de discos agora é o 2012, o Imperium e o Canudos. Centurion, a sua rádio na web. Rádio Web Centurion de Mossoró. De Mossoró. We'll be right back. Centurion. A sua rádio na web. Foi armada, cilada. O sangue do conselheiro. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. A Dorsal não é apenas uma banda. Não é um projeto. Ela é uma filosofia de vida. Por isso que eu não me sinto nem dono da banda, na verdade. Ela é parte de mim, como eu sou parte dela, mas ela se legitima pela sua diferença, pela sua forma criativa de agir, que tem tudo a ver comigo. Então, quer dizer, é uma extensão de mim e eu sou uma extensão dela. Mas é óbvio que quem esculpe a escultura é o escultor. Se ela existe e está gravando agora, é porque eu tenho o que falar, porque eu tenho dores, agonias, insatisfações, tenho protestos a fazer, e a banda exprime essa necessidade de expressão o tempo inteiro. E agora, após esse disco Canudos, que nós estamos trabalhando bastante agora para ter uma arte gráfica diferenciada, é muito importante frisar o seguinte, ideologicamente, citando até sobre a arte do Canudos. O que a indústria diz para eu fazer, eu digo não. O que a maioria das pessoas disser, esse é o que é aceitável, eu digo não. Então, por exemplo, antecipando, a capa de Canudos não vai ter nome de banda nem nome de disco. Não tem cores. A capa de Canudos é preto e branco, como esse país hoje. Esse país é preto e branco, trevas e luz, verdade e mentira. Centurion, a sua rádio na web. Yeah. Você ouve Rádio Web Centurion de Mossoró. De Mossoró. Enquanto eu tiver forças, indignação principalmente, e a vontade artística de criar, a dorsal atlântica nunca vai terminar. E mesmo, quiçá, um dia eu venha não gravar, ou mais tornar a banda um objeto de estar sempre, toda hora sendo criativa e fazendo novo, a música sobrevive. A música sobrevive, inclusive, ao seu próprio criador, a arte sobrevive. E em meu coração eu sempre fiz tudo para que eu pudesse ser eterno na arte, que eu pudesse ter um veículo que me pudesse me fazer expressar da melhor forma possível. Então, o que eu tenho com esse tempo todo é o quê? Agradecer a todos que entenderam, que apoiaram, que compreendem a banda, e dizer que a vida não se encerra em si. A vida está sempre adiante. A vida sempre vai existir enquanto houver esperança. O que não pode morrer nunca é a esperança. Quero agradecer a todos vocês, os ouvintes. Quero agradecer ao programa Centurion, muito bom. E dizer que estamos aí. Vocês podem nos contactar através do site da banda oficial, dorsalatlântica.com.br. Podem nos localizar no Facebook, mas é muito importante que ao digitarem Atlântica não tenha acento, tá? Aí vocês vão falar com a banda diretamente. É o único veículo no Facebook oficial autorizado pela banda, Atlântica sem acento. Quem quiser saber mais sobre Canudos, pode entrar em contato conosco, e eu só posso agradecer. E juntos nós vamos libertar esse país, seja através da consciência ou através das armas. Muito obrigado. Cidade Imperial, recebe um novo casal, Thomas e Rose. Rádio Web Centurion de Mossoró apresentou Especial Centurion. Boa noite. Rádio Centúrio. Go. O Furacão de Mossoró.